vai. Arrasta que desse conto já fiz o vigário. Tudo tem seu limite, até escutei seu palpite. Mas não, sigo firmão e com meu dedo rígido pra você. Que acha que eu não sou capaz? Essa é pra você. Que acha que eu não corro atrás do pouco me fudendo? Tudo que cê vai dizer, eu pensar, vai. Manda mais vai, ideia pra eu rimar. Cê quer jogar no chu? Aperta a tecla SAP. Cê pede tudo, eu peço sim. Cê tem o corda, cê tem o zap. Não tem quem escape. Se prepara, o rap é o dedo na cara. E cala uma traca desse baba que acha o pelo de Lara. Quer me achar? Mas nem com radar, nem GPS. Eu sou Neymar, misturado com o Lionel Messi. Vai devagar, essa é tipo a curva do S. Não acredita? Acelera pra ver o que acontece. Cachorro quero osso, abre o portão que eu tô com fome. Já é hora do almoço, vou direto no pescoço e quebro sua medula. Cê tomou a tarja preta e esqueceu de ler a bula. Minha dula me bajula, manipula, dissimula. Para de falsidade que a verdade te perdula. Menina chula, não adianta fazer futuro. Eu sou uma rachma, mas também sei se funciona. Essa é pra você, que acha que eu não tô te vendo. Essa é pra você, cê sabe o que eu tô dizendo. Essa é pra você, que acha que eu sou tonto. Enquanto eu tô seguindo, é você que tá dormindo no... Essa é pra você, que acha que eu não tô te vendo. Essa é pra você, cê sabe o que eu tô dizendo. Essa é pra você, que acha que eu sou tonto. Enquanto eu tô seguindo, é você que tá dormindo no bom. Entro nessa tarde, desviei, ainda dei um murro. O erro de certo foi achar que todo mundo era burro. O papo é reto, direto, sincero, tá tirando, como uma flecha. Não preciso de muito espaço, preciso só de uma brecha pra dizer aquilo que penso, aquilo que vejo pra fazer. Aquilo que sinto, maluco, pinto. Só de punchline, no baile mesmo que é pra chapar. Agora nada impede o bote pesado como Red Hot. Quando eu pego o mic é Counter Strike, então sai de headshot. O rap é forte sim, pra não tomar baia no fim. Pra que tudo saia assim, levando o sol de um Saiyajin. Para de dar para e vê se fica caladinho. Que eu vou puxar o seu capítulo e você não é o Aladdin. Pode começar batendo, eu deixo. Mas depois do quinto round é só gancho no queixo. Traindo os reis, pode dar mama, vem pelos packs. Não caio, agora sei quem tu és. Tramando conflito, mostrei, fiquei. Pau no cu, será good, e agora que eu ganhei? Eu pego toda a raiva da cabeça, coloco na caneta. E toda a maldade vira letra. Já vou te dar a letra, pra não ter mais caô. Não é por nada não, mas o seu tempo já acabou. Essa é pra você, que acha que eu não tô te vendo. Essa é pra você, cê sabe o que eu tô dizendo. Essa é pra você, que acha que eu sou tonto. Enquanto eu tô seguindo, é você. Você que tá dormindo no fundo. Essa é pra você, que acha que eu não tô te vendo. Essa é pra você, cê sabe o que eu tô dizendo. Essa é pra você, que acha que eu sou tonto. Enquanto eu tô seguindo, é você que tá dormindo no fundo. Vacilou, vacilou, vacilou. E vacilou. E aí, curtiu? Achou o vídeo legal? Então faz um favor e se inscreve no canal. Família, compartilha, participe. Tem desde poema até videoclipe.